seu egoísmo se apossar dessa paixão. Agora vem você, mas sabe o que sobrou do nosso amor? Mas sabe o que sobrou do nosso amor? Mas sabe o que sobrou? Se sobrou, não se incomode. Foi nos discos, foi no lixo. Se sobrou, meu bem, mas sabe? Eu quase me deixei levar, me reservar. Acreditar que nós iríamos viver em forma de canção. Eu quase me deixei levar, me reservar. Acreditar que nós iríamos viver em forma de canção. Sabe o que você deixou muito bem, mas sabe o que você deixou muito bem, mas sabe o que você deixou? Você deixou seu egoísmo se apossar dessa paixão. Agora vem você, mas sabe o que sobrou do nosso amor? Mas sabe o que sobrou do nosso amor? Mas sabe o que sobrou? Se sobrou, não se incomode. Foi nos discos, foi no lixo. Se sobrou, meu bem, mas sabe? Eu quase me deixei levar, me reservar. Acreditar que nós iríamos viver em forma de canção. Eu quase me deixei levar, me reservar. Acreditar que nós iríamos viver em forma de canção. Sabe o que você deixou? Sabe?